Nerdrops, sua dose certa de nerdice. Apresentação, Alan Polar, Luiz Sussi e Guizão. Saudações, sejam bem-vindos à edição número 16 do Nerdrops. E esses são os nossos convidados. Olá, ouvintes de peso, aqui é Dudu Salles do Papo de Gordo. Estou aqui hoje, mais uma vez, no Nerdrops, na companhia desses nerds tão maravilhosamente homossexuais. Mas é sempre um prazer participar desse programa. Dudu. Oi, gostosão. Te amo. Oi. Yohô, marujada do mal. Quem tá falando aqui é Maicon, mais conhecido como Jabu Rio, do Pirata... Do Pirata Cast, o Dudu não deixou fazer meu jabá, né? E tô pela primeira vez no Nerdrops. Ê, mãe, tô aqui. Então é isso aí, vamos direto agora aos nossos e-mails e comentários. Gmail. Nerdmail. Sussi, vamos à leitura de e-mails e comentários referente ao programa passado? Já tô lá. Bom, primeiramente a gente tem que fazer aqueles comunicados, né, cara? Prêmio Podcast 2009, pra quem não sabe, é o prêmio pra premiar, ó que síntese, é o prêmio para premiar o melhor podcast em determinadas categorias. O Nerdrops participa da categoria de notícias e nós estamos bem, tanto na votação geral, quanto até... Na votação geral a gente tá no top 10, né? É. Mas, tá que nem o Rubinho no Q2 hoje. Mas é aquilo, continuem votando que no final a gente agradece, sabe? E a gente tem várias novidades aí aparecendo no site, projetos, e isso daí motiva mais a gente pra continuar. Se a gente ganhar, várias coisas vão mudar, né, meu? Espero, pelo menos. Eu, né? Também. Bom, a gente tá em primeiro lugar aí, né, com uma vantagem até bacana, mas como disse o Oliver na última leitura de e-mails, cara, subir no topo da montanha e não cravar bandeirinha é foda. Aproveita o desafio Nerdrops, que é indicar o Nerdrops pra pelo menos duas pessoas, né, e aproveita e pede pra essa pessoa votar da gente aí no Prêmio Podcast 2009 na categoria de notícias. Lembrando, é um por IP, né, é um voto por IP, mas não um por pessoa necessariamente. Então, a hora que você conseguir aí um novo IP, de algum jeito aí, bota na gente de novo também, custa nada e vale a pena. Queria agradecer também quem já votou, né, e agradecer também quem retweet a gente, quem tá votando, quem divulga, porque essa galera tá fazendo uma diferença nos nossos resultados aí. Galera, valeu, não esqueçam de continuar fazendo isso, até o primeiro acabar, porque a gente fica muito feliz, querem ver o retorno que os nossos ouvintes dão pra gente. E pra votar no primeiro podcast é fácil, você entra no site do Nerdrops, na lateral ali tem um ícone, né, que é um microfonezinho, escrito vote aqui no Prêmio Podcast 2009, é só clicar lá, preencher um formulário, meu, que são 10 segundos. É um captcha, cara, você fala de onde você é e acabou, sabe? Tá votado e tá feito. Eu queria mandar um abraço também pro pessoal do Tosco Chanchada, que os caras são muito bacanas também, pena que eles são de Marília. Queria mandar também, aproveitando a onda de abraço, um abraço pro Cosmides, ele me pagou pra mandar esse abraço. Ah, então é? Um abraço pro Cosmides. Eu tô mandando um abraço pros caras também, que eles falaram da gente no Tosco Chanchada. Vale a pena ouvir também, os caras são muito engraçado, um podcast de humor aqui da região aqui, os caras são muito comédia. Sim. A gente também tem que mandar um abraço pro Vitinho. A gente quer mandar um abraço especial também pro Vitinho. Ah, Vitinho! Grande Vitinho, que é o nosso colaborador aqui no Nerdrops, né? E ele participou de um cast com a gente aí. Ele acabou de fazer uma cirurgia e mandou, ele tá em recuperação, né? Mandar pra galera aí um pensamento positivo pra ele se recuperar, pra ele voltar até gravar com a gente aí e voltar a participar do Nerdrops e a sua vida feliz e parceira. Pra ele ser polêmico de novo. Vai ser polêmico novamente. É isso, um abraço, Vitinho. Vamos ler os e-mails então, Sussi? Para os e-mails. Bom, esse é o e-mail do Marino Arthur, né, que é um ouvinte nosso também do Nerdrops aqui, ele é de Bauru. Ele fala o seguinte: já que é onda Transformers, bom dia, boa tarde, boa noite, criançada do Nerdrops. Olha só, rapaz, praticamente um locutor. Eu fiquei com medo dele essa semana, ele me deu um stalker forte, sabe? Mas tudo bem, eu mesmo assim fiquei tranquilo. Ele é bacana, cara. Creio que o Paulo Guizão me conhece lá do Estudante Pagameia. O Estudante Pagameia é um projeto de podcasts da região de Bauru aqui, né? Que é muito bacana, tem sobre vários assuntos, vários podcasts diferentes e tal. E tem um que é o Estudante Pagameia, que fala necessariamente de cinema. Eu e o Polar participamos do primeira edição e eu participei da segunda edição. É muito legal, cara. Eu vou mandar um link aí pra vocês ouvirem, vale a pena. Eu e o Polar, a gente tava... Ele fala o seguinte: como vão vocês? Vou relatar aqui um pequeno caos. Nesse dia das crianças, eu fiquei sozinho em casa. Lembrando que o Marino, ele é menor de 18, tá, gente? No fim de semana, ele não foi É bom cara, falar. O problema, Guizão, é a expectativa que você criou na galera. Nesse dia das crianças, fiquei sozinho em casa. Então você já imagina ele, tipo, que nem aquele, o Tom Cruise naquele filme? Que ele... Dançando de cueca. Dançando de cueca e óculos escuros. Bom, ele diz o seguinte: fiquei sozinho em casa e fiquei encarregado de arrumar e limpar a casa na segunda para os meus pais chegarem. Olha, isso é a exploração do menor, hein? Com certeza, estão explorando ele. Bom, mas ele deu aquela saidinha nacional, né? Um bom brasileiro eu deixei pra última hora. Bom, meia-noite de segunda pra terça eu comecei a limpar tudo em casa. Mas eu queria ouvir alguma coisa enquanto cumpria minha tarefa doméstica. E a companhia que eu arranjei foi vocês. Ó, valeu, cara. Vou saber que a gente ajuda você a limpar sua casa. Passei até umas 3 da manhã ouvindo o Nerdrops e rachando de dar risada. Resolvi me submeter à tortura de ouvir todos os Nerdrops desde o primeiro. E achei que vocês mantiveram uma linha muito legal. Parabéns a todos vocês e tragam sempre o 3D. Bom, valeu por ouvir a gente aí, Marino. Por ter feito essa tortura de ter que ouvir todos os Nerdrops aí. O que a gente bem sabe, não é tortura, né? Porque vozes sexys como a minha e a do Guizão, você não encontra todo dia. Não encontra em qualquer puteira aí. Né? Exatamente. E a gente recebeu também o e-mail do Nelson, do Nerso. O Nelson mandou e-mail, ele tem 23 anos, é estudante da área de tecnologia e mora na ZO de São Paulo. Mora mal! Não fala assim, rapaz. Não, tô brincando. Conheço lá, sim. Tô brincando, não conheço. É, sobre o cast passado, ele falou que achou fodástico a mudança. Por ter também essa roupagem mais informal, né? Pra gente continuar com o nosso trabalho, que tá ótimo. E já faz parte do top 5 de podcasts do rapaz, né? Ele disse também que tá votando de tudo que é PC que ele vê no prêmio podcast pra gente. Já votou pelo celular, laptop e desktop. Mais uns 10 PC que tem lá no trampo, né? E assim que tiver mais oportunidade, ele vai votando. E ele falou que ele achou que só ele tinha assistido sábado 14. Durante a gravação do cast, a gente tava falando de sexta-feira 13 e eu falei que talvez ia ter um prequel, que era o quinta-feira... Não, eles falaram que ia ser lançado na sexta-feira 13, o filme do Fred Krueger, e eu falei que ia ser lançado na quinta-feira 13. E aí, ah não, porque já teve uma sequência, que era o sábado 14, que é uma paródia. É, que é um anúncio que tem na TV Pirata, né, cara? Ah, eu acho que existe um filme também, cara. Ah, eu não sei, cara. Bom, Nelson, manda outro e-mail e esclarece o sábado 14. E aí aproveita, Nelson, que você tá voltando do PC dos outros no seu trampo, aproveita pra colocar o Nerdrops de página inicial. Por que não, né? Página inicial, né? Nerdrops, todo de uma nova matéria aí pra você. Obrigado e até o próximo cast. E vamos pra nossa leitura de comentários do www.nerdrops.com. Cheio de gracinha, você e o Oliver, né? Todo mundo mandou chupar, Susi. Não sei por que, eu não chupo nada. Fiquei muito magoado quando eu vi. Aí a gente teve também, né, o comentário do Roco, que é do FodaCast, que também tá concorrendo ao prêmio podcast, votem nele, né? É, ele diz assim, chupa Susi. Ele falou que o programa ficou engraçado pra Carvalho e que o Afonso é um sujo e apoia a ideia dele de fazer um musical pornô. Então é tudo nosso. Abraços. Tem o comentário do Ian Marlon também, né? Ele diz o seguinte: aê, ainda estou ouvindo o programa na maior expectativa. Estou na leitura de e-mails e Casa e Vídeo é uma mega loja de tudo aqui no Rio. É tipo a maior concorrente das lojas americanas. Eu jurava que ela era nacional, tamanho da grandeza dela aqui no Rio de Janeiro. Pô, eu não conhecia pelo menos, né? E também, Guizão, tem o comentário do Eric Góes. Ele diz: caraca, eu não conheço ainda quem é quem aí do Nerdrops, né? Porque todos... Cara, é simples. Eu sou o engraçado, o Guizão é o que gosta de tudo, o Oliver é o Oliver cinza, não gosta de nada, e o Polar é o Polar que tem o Boga que é meu. É, na verdade a definição não foi feita bem assim, né? Você dá uma lida nos comentários do programa passado aí, você vai ver qual é que é a definição exata. Não, é, eu sou engraçado e... é isso aí, claro. Ele diz que ele só ouviu Radar e Guarulhos e já subiu um ódio profundo. Provavelmente já foi pego nos radares de Guarulhos, né? E o Rogério diz o seguinte: o Jim Carrey pega a Jenny McCarthy, que é uma ex-playmate que fez alguns episódios do Two and a Half Man com o papel de uma golpista que tentava casar com o Charlie, enquanto o amante tentava casar com a Evelyn. Ô, cara, falando rapidinho no Two and a Half Man, eu vi um episódio hoje, que eu tive até que ligar pro Oliver, cara, pra falar pra ele. É um episódio que o Charlie, ele acha $5,000 escondido dentro de um abajur no quarto dele, lá do Alan, né? Aí ele pega e fala, não sei o que, tá, vou ficar com esse dinheiro, porque você não vale nada. E ele vira e fala assim, não, que isso é pro velho Alan, quando eu tiver velho, não vou ter nada e não sei o que. Aí mostra um futuro, o Alan trabalhando no cinema, né, com o filho dele lá, que eu não lembro o nome agora, trabalhando no cinema. Aí chega o Charlie com uma gostosaça, cara, com uma gostosaça pra assistir um filme. Aí sabe que filme que ele estava indo assistir? Qual? Jogos Mortais 33. Por que não, né, cara? Por que não? Meu, a hora que eu vi, liguei pro Oliver, cara, eu falei, mano, você não sabe. Tá merda, cara. Por que você nunca ligou pra mim pra falar? Eu não gosto de você. Eu sempre sou. A gente teve também o comentário do Kio Caio César, 37 anos, Salto, São Paulo. Salve, nerds. 3D seguiu a cartilha da Oceania e escrotizou geral no programa. Tiradas impagáveis. Foi um dos episódios mais engraçados que ouvi. Informação, horas. Se alguém achar que faltou, que procure. É, não. A gente já sabia que não foi nada informativo. Pô, cara, ele escrotizou. Foi bem engraçado a gravação, sabe? O Cosmides mandou um comentário também falando o seguinte: como assim o 3D não estava bêbado nesse cast? E ele achou que a piada da TAM foi a melhor de todas. Olha, na TV Pirata tinha um anúncio de um filme Sexta-feira 13, que logo depois tinha uma aventura chamada Sábado 14, que ajudava você a melhorar o seu humor pra segunda 16. O Nerds falou no e-mail, né, cara? Eu coloquei até o link do vídeo, cara, é muito engraçado. Eu não recomendo ouvir o Nerd Drops no trabalho, seu chefe pode te achar de maluco. Maluco, te manda embora, né? Bom, essas foram as leituras de comentários e e-mails do Nerd Drops 15, né? Sim. E segue a sequência então pro Nerd Drops 16. Cara, esse Nerd Drops 16 é uma putaria, gente aparecendo, gente subindo, gente aparecendo, gente sumindo. Ah, a vida é assim, né, cara? Cinema. E vamos agora aos nossos destaques de cinema. Bryan Singer quer retornar à franquia Mutante. O Massacre da Serra Elétrica troca de produtor e exibições, hein? Adivinha. Forbes divulga nome de atriz mais lucrativa de Hollywood. Megan Fox pode ficar de fora de Transformers 3. Sequência de Independence Day está na espera de Will Smith. Anunciado roteirista de Warcraft. Chris Pine pode ser o novo Jack Ryan. Filme de Deadpool ignorará X-Men Origins Wolverine. Diretor quer permanecer em Wolverine 2. Pamela Anderson é contra filme de Baywatch. Raimi quer voltar ao básico em Homem-Aranha 4. Elisa Dushku também quer ser Mulher Maravilha. Bill Murray não confia em Caça Fantasmas 3. E mudanças na produção de Lanterna Verde. Bem, então essa semana também saiu o trailer tão esperado de Os Mercenários, que vai trazer todos os brucutus e mais um pouco para o cinema, né? Pessoal aí, já viu? Vocês bipam palavrão aqui, não? Bipa. Então se f*** aí. Puta que pariu, que trailer do caralho, meu Deus do céu. Sensacional, bicho. Do cacete. Bom pra caralho. Sylvester Stallone voltou e voltou com tudo. Isso é filme de ação dos anos 80. Eu cresci vendo esse tipo de coisa. Muito bom, muito bom. Você acha que ele tá com a pegada nesse filme, Dino? Oi, Sus, eu não sei. Você fica tímido, Sousa. Esse romance começou no Nerd Drops 10, né? E vai longe, pelo jeito. Cara, é o que eu tava falando. Eu adoro o Dudu e ele tem medo de mim. Eu fico tão magoado com isso. Sousa me ligou no meu celular hoje, velho. Eu vou ter que trocar o número depois disso. Agora que eu descobri meu número, eu sabia. A hora que ele falou isso, eu chorei um pouquinho. Bem, então, pra quem ainda não sabe, o filme vai contar com Sylvester Stallone, Jason Statham, Jet Li, Mickey Hurk, Randy Couture, Antônio Minotauro Nogueira, Dolph Lundgren, Terry Crews, Steve Austin, Charisma Carpenter, Bruce Willis, Arnold Schwarzenegger, Brittany Murphy e a Gisele Thier. Cara, é muita gente, não? Cara, é pouco filme pra muita gente. O Mickey Hurk aqui, ele vaga de um set do Homem de Ferro pro outro, do Mercenários, né? Pro visual é o mesmo. Não é nada, né? Igualzinho, cara. Olha, e é verdade. Esse Antônio Minotauro Nogueira, aquele lutador de boxe de Pernambuco? Boxe, vale tudo. Vale quase tudo, né? Velho, tem Sylvester Stallone destruindo pessoas, explodindo coisas. O trailer é tão bom que se botasse esse trailer em loop durante uma hora e meia, eu pagaria pra assistir no cinema de qualquer maneira. Pra mim tá valendo. Cara, qual que tá sendo a faixa que eles estão pedindo pra esse filme lá, a faixa etária? Deve ser o PG-13, imagino eu. Não vai ser censura 18 anos de maneira nenhuma esse filme. Se sair em 3D, cresce pelo por todos os lados, né? Menos em sua cabeça, sabe em maratona que tem aqueles, como que chama? Tipo um portalzinho que fica pingando água? Aqui pra você entrar no cinema vai ter um daquele que fica pingando testosterona. Aí você passa por ali, tá ligado? Pra assistir. Cara, mas eu tô aqui nos 2 minutos e 40 de trailer, só tem explosão, cara. Michael Bay deve estar chorando, né? Michael Bay deve tá pensando, eu perdi meu reinado, né, cara? E outra, cara, tem dois atores assim que eu curto muito, que é o Jason Statham e o Jet Li, né, cara? Que eu nunca pensei que fossem fazer outro filme de novo, tão aí junto. E um ator aí que eu gosto muito, cara, é o Terry Crews, o pai do Chris, velho. Ele é muito engraçado, velho. Ele é. Cara, será que ele vai ter uma musiquinha nesse também? Imagina ele dançando com a Pitinho lá, aquela musiquinha do Satisfaction de novo, cara, ia ser foda. Então, pra quem perguntou, eles vão fazer duas versões de corte. Uma que vai ser classificada como R, né, que é pra maiores, e a outra PG-13. E a outra é o que sobrar, né? Exato. As explosões, né? Aí é acima de 60 com marca-passo e tudo mais, né, cara? Porque pelo que eles estão falando aqui, eles vão fazer um teste com as duas versões. Aí o que passar no teste não for muito ofensivo, é o que vai pra aprovação daquela associação lá, castradora, que gosta de ficar colocando classificação em tudo quanto é filme. A gente devia ter feito isso com, né, Drops 15, né? Pô, cara, a gente fez, velho. Aquilo lá era o que dava pra liberar o horário próprio, sabe? É, vocês convidam o 3D pra participar, dá nisso, pô. Cara, mas voltando ao filme aqui, imagina só, é porque provavelmente o Schwarzenegger vai estar participando só como coadjuvante, alguma coisa assim, bem chulinho o papel. Não, ele vai ser o governador, olha que coisa. Agora imagina só quando o Schwarzenegger acabar o mandato dele, ele não for reeleito. Ele tá começando a decorar, cara, a fala dele até agora, né? Cara, nossa, vai ser demais, demais. Não, a questão toda desse filme pra mim é que ele vai meio que realizar um sonho dos anos 80, que é juntar esses medalhões todos no mesmo filme. Tudo bem, não vai ser do jeito que se imaginava, que era com todo mundo distribuindo porrada. Mas o mais perto que chegou disso pra geração dos 80 foi o Stallone e o Russell Crowe em Tango & Cash. Russell Crowe não, como é o nome? Kurt Russell. Russell Crowe. Ah, bom. Kurt Russell. Você errou de Russell. É, pode ser. Exatamente isso. Cara, faltou mais alguém nessa lista aí de brucutus? Chuck Norris. Além de Chuck Norris, é claro, né? Van Damme foi convidado, mas não aceitou. Ficou de Ele não alcançou o convite, né? Tem aquele cara também, né, cara, que bate com o Moclasse, que acho que luta Krav Maga. Exatamente, Steven Seagal. Então, a gente até falou disso aqui uma vez. O pessoal falou alguma coisa de um segundo filme e essa galera que ficou de fora tinha interesse. Jean-Claude Van Damme, esses caras, sabe? É, porque parece que a ideia deles é fazer uma sequência, né, cara? Tipo, uma sequência de filmes, vários filmes sobre os mercenários. Agora imagina um filme que tenha também aquele que é o policial lá, o Mel Gibson e o outro cara. Danny Glover. O Danny Glover ia ser engraçado também. Mas isso, um Máquina Mortífera 5 viria muito bem a calhar hoje em dia. Existia um projeto, inclusive, disso, de que seria o último dia dos dois trabalhando realmente e tal. Tá na lista já do produtor Joe Silver, né? É uma das produções lá. Ele até descartou algumas pra acelerar essa. Ah, mas é que se não correr com isso, os dois não vão conseguir mais fazer filme, pô. O Mel Gibson pode ser que ele aguente mais uns 2-3 anos de filme de ação. O Danny Glover, não sei se aguenta isso tudo, mas não. O Danny Glover tá querendo se aposentar desde o primeiro Máquina Mortífera, né, cara? Ele tá aí, não consegue, né, cara? Vocês filmes, né? Vocês subestimam o Danny Glover. Ele matou um predador, filho. É verdade. Há mais de 25 anos atrás, sacou? Não é à toa que o cara quer se aposentar, né? Ele tá cansado, né, cara? E já que você falou em Mel Gibson, né? Essa semana também saiu o trailer de Edge of Darkness, que é o novo filme do rapaz, né? E ele tá totalmente com aquele estilo sangue no zóio de volta, né? Vocês viram? É, eu não sabia nem desse filme, eu tô lendo aqui agora no site. Parece... mostra o filme, é assim, o cara é um policial veterano, que a filha é assassinada, né? E ele vai atrás de saber o que aconteceu, né? Por que ela foi assassinada, e acaba descobrindo todo um submundo aí, que ele tem que combater e tudo mais. O pôster parece daquele filme O Troco, né? Isso, e o cara vai com foda-se ligado, né, meu? Então, o resumo é que Mel Gibson voltou a fazer filme bom, então, é isso? É, porque é aquilo, né? Você pega um cara que nem o Mel Gibson, que só tava vindo fazendo comédia romântica, filmezinho chato, e bota, pô, queira ou não queira, quando ele faz essas comédias românticas, esse filminho, ele cai no agrado do povo, né? Então, ah, que bonitinho ele de novo nesse filme. Aí o cara faz um filme violento desse, pesado, a galera vira, né? Não é comédia romântica, uma capacidade de generalizar foda, né? Ele fez um filme só e já virou. Nossa, o cara só faz comédia romântica, né? Sussi, ele não fez uma cacetada de comédia romântica. O cara parou de atuar há algum tempo. Ele tava só como diretor. Fez Apocalipto, fez aquele lá do Cristo, que o Cristo sofria mais do que, sei lá, o Bruce Willis. É, do que o Bruce Willis em Duro de Matar, sacou? Ele tinha parado de fazer filme. Que bom que ele voltou a atuar fazendo o que ele faz de melhor. O Jurandir que costuma dizer, né, cara, que esse Paixão de Cristo era os Jogos Mortais Bíblicos, né? E foi por causa do Paixão de Cristo que ele pirou, né? Porque ele começou a ter aquele negócio de ficar bêbado toda hora, ficar saindo pela rua gritando malditos judeus. Caraca. Então, pelo menos, isso tá marcando a volta dele a um estado menos deplorável, né? Tem fotos dele da época da produção que ele tava louco, velho. Cabelão, barbona grande, barba branca, tava cara meio de psicopata mesmo, de maluco. Cara de João Batista, né? Cara de João Batista, boa definição. O Mel Gibson, ele dirigiu 4 filmes e 3 são fodásticos, meu. Pra mim, o Paixão de Cristo, aí tem o Apocalipto e o Coração Valente, é isso? Isso. Coração Valente. O primeiro filme que ele dirigiu é aquele do Homem Sem Face, o Homem Sem, né? Face. É. Mas é. Ah, o Apocalipto eu achei tão chato, cara. Que é isso, cara? É um Corra, Lola, Corra, versão Inca, Maia, sei lá. É muito legal, cara. É. Eu gostei muito do Apocalipto, que mostra exatamente essa coisa da dominação, né, cara? Uma civilização mais nova, né, mais moderna, dominando sempre uma outra mais primitiva. É, cara, a história é muito legal, pô. Eu não assisti nem Apocalipto e nem o negócio de Cristo, Paixão de Cristo, vi nenhum dos dois. Spoilerzinho que no Paixão de Cristo Jesus morre no final. Então, pessoal, tá aí o link do trailer, é só vocês acessarem aí no post. Ele morre no final, mas depois ressuscita, né? Ele é zumbi. Vamos dar spoiler em cima de spoiler, né? É filme da Marvel? Falando em filme da Marvel, o Bryan Singer quer voltar à franquia X-Men, né? Porra, que gancho, hein? Pô, você tá despedido. Então, agora, depois da gente recapitular toda a novela do Bryan Singer com a Fox e tudo o que aconteceu, vocês acham que tem a chance de acontecer novamente essa parceria da Fox com o Bryan Singer? Cara, da Fox eu não sei, cara. De repente, se a Marvel assumir, né, de vez os X-Men, mas com a Fox, cara, acho que já perdeu o gosto aí com o Wolverine. Eu acho que já desandou a maionese. Tem que voltar pra Marvel. Se não voltar, a gente vai continuar vendo isso daí que tá até hoje. Vocês acham que rola um reboot, de repente, da série X-Men, cara, no futuro? Não, a série X-Men, cara, eu vou te falar que eu posso condenar alguma coisa do terceiro filme, cara. Os outros dois filmes são ótimos, eu não tenho nada pra falar. Só tem um reboot que presta. Até a parte de adaptação, eu acho que foi muito bem feita, cara. É, porque agora você tinha falado de planos de reboot, eles estão com a vontade de fazer o X-Men First Class, né? Que seria mostrando a juventude da equipe clássica, né? Que teve as historinhas, os quadrinhos, acho que em 2006. E eles vão recontar isso. O problema é que vai acabar virando uma malhação, né? O problema não é isso. É que a equipe clássica do X-Men é um saco. X-Men, quer queira, quer não, é Wolverine, cara. Não, não dá pra vocês pegarem hoje, lançar a nova franquia de X-Men no cinema sem ter Wolverine. A galera vai sentir falta. Não tem como sentir falta. O personagem já é icônico demais. É, na verdade, a fama do Wolverine, ele deturpou a coisa toda, né? Porque quem era fã mesmo desde os quadrinhos, sabia que cada integrante do grupo ele tinha sua importância. Isso daí o Bryan Singer, ele até demonstrou um pouco no primeiro filme, né? Quando no final eles trabalham como uma equipe, né? O Ciclope coordena, um age de uma maneira, Tempestade, ela, né, coordena com os ventos, o voo do Wolverine, o escambau. Quer dizer, ele quis representar um pouco esse lance de equipe mesmo. E enquanto o 3, né, que teve a troca de diretores, até por causa do Superman Returns, né, que Bryan Singer acabou indo pra lá, acabou tudo indo pros Piquaia, foi Wolverine, né, liderou todo mundo e foda-se. Não, mas aí agora você acabou de se contradizer, porque a cena final do 3, o combate final, é depois de Wolverine bater a cabeça o filme todo, porque ele quer fazer tudo sozinho e se ferra, aí no final eles agem como equipe, o Wolverine vai atacar o Magneto, e duas horas de filme em 15 minutos, legal. Ele aprendeu com seus erros. Tá aí o YouTube que não deixa ninguém gastar R$10 à toa, né, cara? Agora, falando sério, eu acho que seria muito legal se o Bryan Singer voltasse pra franquia X-Men, necessariamente pelo que o Oliver comentou mais cedo, de que os dois primeiros primeiros filmes são muito bons. O terceiro, ele não é ruim, mas ele também não é, chega nem perto do terceiro filme, ele é um bom filme de ação, mas não um ótimo filme de X-Men, né, cara? É bem por aí. Porque depois do segundo filme, que é muito bom, a gente esperava mais. Oliver, o que, que você acha tão ruim no terceiro? Ah, o terceiro, eu acho primeiro aquele lance de matar todo mundo, cara. Sabe? Pô, mataram o Xavier, mataram o Ciclope. Eu acho que, queira ou não queira, são os dois cabeças do X-Men. Eu sou, assim, eu gosto das coisas, siga até uma linha mais apegada à fidelidade do que pela adaptação. Quer dizer, eles mataram toda a coordenação do X-Men lá. Você não vai gostar nada de Bastardos Inglórios, então, né, cara? Não. Porque eles f***eram com a história mundial, mas tudo bem. Quem f***deu o Hitler mesmo foi lá aquele filme do Little Nick, né, que enfiaram abacaxi pelo lado contrário dele. Ninguém f***deu o Hitler melhor que Adam Sandler, cara. Vocês não viram essa lá? Não. Aquela comédia com Adam Sandler, é o filho do diabo? É Little Nick e um diabo diferente saiu aqui, né? Tinha que pôr Você alguma Você tá ligado que comédia da Adam Sandler tá bem longe do meu topo de prioridades de filmes que assisti. Não faz isso, cara. Eu gosto da Adam Sandler. Gosto pra caramba. Então, e lá no inferno, o Hitler tá vestido de bailarina, sei lá. Não, ele tá vestido de empregadinha. E lá os enfiam um abacaxi no rabo dele toda hora, sabe? Não, e o legal é que o diabo, que é o Harvey Keitel, ele abre o armário assim, tem uma penca de abacaxi, né? Aí ele pede pro Hitler escolher o abacaxi que ele vai enfiar no rabo dele, né? Ele escolhe um pequenininho e o diabo fala, ah. Só pra fechar rapidinho então aqui, X-Men, peraí. Impressionante como os assuntos desvirtuam nesse programa, né? O Magneto sofreu nas mãos do Hitler, porra. Tá interligado. É verdade. O Bryan Singer adoraria retomar uma abacaxizada no c***, né? Então, porque a questão toda foi a seguinte, né? O Bryan Singer não teve muito apoio pra fazer o 1 e o 2. Pulou fora do 3 justamente porque apareceu a Warner oferecendo muito melhores condições pra ele pra fazer o Super-Homem, só que ele quebrou a cara lá, né? E na época que ele mudou de filme, o pessoal da Fox achou uma baita de uma traição que ele fez. Então, por isso que eu falo, será que vai rolar mesmo isso aí? Eu acho que pode rolar primeiro, porque a Fox viu que sem ele o filme ficou ruim, a franquia ficou capenga. E segundo, porque ele viu que foi fazer o filme do Super-Homem e o filme do Super-Homem foi uma merda. E os dois podem se sentar, bater papo, o diretor da Fox, o Bryan Singer, discutir a relação, quem sabe não entra num consenso. O que tá acontecendo com o Super-Homem? Smallville, Super-Homem, Returns, o que aconteceu, filho? Smallville, você vai ter que me falar das 9 temporadas e 23 episódios seguintes, porque eu só vi o primeiro e já desliguei. Quer dizer, cara, eu sou um refém desta jossa. Sabe quando você tá vendo que o barco tá afundando, mas você vai ficar ali até o final pra ver pra onde ele vai? Não faça isso, eu consegui fazer isso com o Heroes, sabe? Eu abstraí, sou muito mais feliz hoje em dia, cara. Bom, gente, a produção do Massacre da Serra Elétrica, no caso os novos filmes, né, elas estavam sendo realizadas pela produtora Platinum Dunes, né, pra quem não sabe, é a do senhor explosão diretor Michael Bay, e ela pode estar passando agora para as mãos da Twisted Pictures, né, que seria a produtora da série Jogos Mortais, né, que contam aí com os filmes 1, 2, 3, 4, 5 e 6, e tem direito aí até o 7 e 8. Outra das novidades, se é que dá pra chamar de novidade, é que está chegando também a tecnologia 3D nas exibições da futura franquia aí. Em 2020 a gente vai estar tanta risada desses 3D, cara. Vai ser um negócio tão... Nossa, e para os saudosistas, né? Tem mais alguém aí que quer falar mais alguma coisa sobre o Serra Elétrica? Não, né, cara? Agora vai ter Massacre da Serra Elétrica 1, 2, 3, 4, 5, aí o Leatherface vai morrer, vai deixar o legado dele, aí vai ter o cara que tá investigando ele, vai virar o novo Leatherface e assim vai embora, né? Tchau, criatividade. Eu apostaria mais se continuasse na Platinum Dunes, cara. O pessoal lá tá fazendo um trabalho bom, né, cara? Eles fizeram o novo Sexta-feira 13. Até então, eles estavam mantendo, né, o Massacre da Serra Elétrica aqui. Já tinha saído dois filmes. Eles tinham essa proposta aí de fazer um... Eu não queria usar a palavra remake, né? Mas vou usar. Só que numa versão mais moderna, assim, daqueles clássicos dos anos 80. Né? Uma nova roupagem. Exatamente. O novo A Hora do Pesadelo aí, né? O novo Fred Kruger é por eles também. Eu vou te falar uma coisa, viu? É, a gente acha que é um saco, né? Jogos Mortais 1, 2, 3. Cara, isso daí é uma coisa que vai se repetir. Você pega, por exemplo, Sexta-feira 13, você pega, por exemplo, Sexta-feira 13, Jason. Sexta-feira 13 e Jason é a mesma coisa. Qual que é a diferença? Era dos pontos, né? Não, não, mas tô falando sério. Os caras se repetiam até a galera falar: bom, isso daí tá ultrapassado, não vou mais assistir mais. E é isso. Fred Krueger, o notório assassino de Sexta-feira 13, né? É, ele não tinha nem data nem hora pra matar. Era só não dormir no ponto, né? Ai, caramba! Ô, infâmia, meu Deus do céu, ô, infâmia. Então, cara, vocês viram que depois que tinham falado que a Nicole Kidman era pé frio das bilheterias, né, essa semana divulgaram quem que é a atriz mais rentável de Hollywood, cara. Pra quem não conhece, é a Naomi Watts, que fez a mãe em um Chamado e o Chamado 2. Eu achei que era a mãe do Clint Eastwood, né, É verdade, né, cara? Ela também foi a noiva do King Kong, cara. Ela é a mais rentável porque ela é que ganha menos de todas as outras mais famosas, deve, né, deve ser, cara. Porque não faz sentido isso. Ela ganha menos e faz 200 filmes por ano, né? Deve dividir, cara, a arrecadação pelo salário da mulher. Não, exatamente. Ela arrecada $44 pra cada $1 que eu pago pra ela. Ou seja, se ela recebe 20 milhões, o filme tem que ter rendido 800. 180. Só que ela, eu acho que ela é esperta, cara, porque desse jeito ela tem muito mais nome dela em cartaz, tá sempre trabalhando. Por exemplo, você não tá vendo aqui uma Angelina Jolie, ela faz um filme a cada 5 anos. Angelina também, com 13 mil filhos, né, cara? É isso que eu falei, ela tá ocupada fazendo filho, né, porra? Fazendo não, comprando. Tá fazendo pé de meia, né, pra comprar. Inclusive o texto fala exatamente isso, que atrizes com maiores salários como a Angelina Jolie, que recebem até 27 milhões por ano, por filme no caso, foram desbancados por atrizes mais baratas que ganham cerca de 5 milhões ou menos de euros. O que prova aí que realmente não é porque também elas dão tanto dinheiro assim, mas é pelo salário mesmo, né, cara? Como o salário é mais baixo, proporcionalmente, acaba dando mais lucro. É, que é interessante porque, por exemplo, a gente tem até a Jennifer Aniston aqui, que a gente consideraria um cachê alto, mas no caso ela é rentável pra quem tá procurando, né? Ela faz muito comédiazinha romântica pra mim. Ela e o Mel Gibson. Ai! Ela faz muita comédia romântica boba ou ela só faz isso? Ah, pecado, cara. Ela fez um filme sério aí, logo quando acabou Friends, que ela queria tentar virar uma atriz. Ah, é. Todo Poderoso, né? Não, mas nessa ela tava bem. Tem um momento lá específico que ela fica muito bem, que o talento dela fica mostra graças aos recursos divinos. Nessa era teve um filme aí. Marley, né? É isso? Marley e eu? Marley e eu. Isso, é Marley e eu. E aí eu aposto que ela tá nessa lista aí como uma das mais rentáveis, com a de Marley e eu, que deve ter dado uma grana absurda aquele filme. Deu dinheiro pra cachorro, né? Cara, eu pensei nessa piada e eu não vi que ela era fácil demais. O Oliver não perdoa um trocadilho sequer, cara. Eu tô ficando bom nisso, cara. É, no dia que você descobrir se isso faz crescer cabelo, você tá rico, né? Então, depois de todas as declarações que a Megan Fox tinha dado sobre o Michael Bay, falando que ele era um nazista, aí o Michael Bay já cutucou de volta, falando que se ela não quisesse fazer o filme, ela nunca fazia, que se ela quisesse voltar, os robôs não iam fazer mal a ela, que era pra ela parar de reclamar. Então, o que que acontece? Pessoal, pelo jeito, o Michael Bay não só ficou puto, como ele tá falando que, muito provavelmente, ela não vai participar do terceiro filme. E que vai e se ela participar, vai fazer só uma ponta e morrer nos dois primeiros minutos de filme, sabe? Se ele fizer isso, eu mato ele. Eu aposto que isso aqui, esse é conversinha, joguinho de cena pra tentar manter a franquia Transformers e ela na mídia. Não, porque o Michael Bay reclamou, cara, que ela, da falta de profissionalismo dela, que de agora em diante a carreira dela só terá futuro na indústria pornográfica, né? Amém! Que o anjo da boca torta passa e diga amém, viu? Já diz os rumores, né, que, como eu falei, vão matar ela logo no começo, né? E que já estão procurando uma nova atriz gostosa pra fazer par com Shia LaBeouf. Agora você imagina a situação do cara. Pegou a Megan Fox no primeiro e no segundo e pegou uma outra gostosa no terceiro. Sendo aquela cara de Zé Quarquet dele lá. Eu ainda acho que isso pra mim é papo. Só conversei pra manter a evidência, vão chegar no acordo, vai dar tudo certo, tudo maravilhoso. Naquele filme Paranoia, até a mãe dele era gostosa, né? Eu não vi esse, cara. Quem que é a mãe dele? Carrie Anne Moss, né, do Matrix. Ah, exatamente. Isso aí, é Trinity de Matrix. Nossa. Ela usava couro no Paranoia também? Não. Não, não. Ela era uma uma MILF. O cara é filho do Indiana Jones, né, pô? Vocês não poderiam esperar nada diferente dele. O Indiana Jones pegou mal a última vez, viu, gente? É porque ele tava repetindo, pô. Sato tá ligado que figurinha repetida não completa algo, né? O Indiana Jones no último filme só pegou cobra, né, meu? Ficou com a tiazinha lá no final, né, cara? É o que restou. E o pior é que além de ter que comer de novo, teve que casar, né, cara? E essa semana, quem viu aí o filme que fez 800 milhões de dólares mundo afora, tá sendo cotado pra ter uma continuação, que é o Independence Day. Fez no mundo afora. Fez no mundo afora. Então, o Roland Emmerich falou que ele e o Jim Devlin, né, estão tendo as ideias pra fazer o novo filme, e já contrataram a Fox. Só que a Fox não quer. Eles querem incorporar o Jim, o Roland Emmerich e o Will Smith no mesmo filme. Só que o Will só falou que vai fazer se encontrar a maneira certa. Então, como o Will Smith tá demorando pra dizer se embarca ou não no projeto, a Fox sugeriu de fazer a sequência sem ele. E o diretor falou, não, o Will é essencial pro projeto. Então, o pessoal tá assim, a Fox quer fazer uma sequência de qualquer jeito, com ou sem o Will Smith. Mas o Roland Emmerich falou que só rola de fazer o Independence Day 2 com o Will Smith. É porque não existiria Independence Day sem o Will Smith, pô. As melhores cenas do primeiro filme é com ele, não tem como fazer sem. Agora, tem uma coisa, cara, eu não sei se foi ano passado ou ano retrasado que eu li em algum lugar uma entrevista do Will Smith e a agenda dele é apertadíssima, cara. Ele tem, parece que coisa de 4 ou 5 anos de projeto na frente. Ah, até porque agora ele resolveu promover a carreira do filho, né? É, o Will Smith Sarney. É, porque ele não só tá cuidando da própria carreira, como ele tá fazendo agora do filho, né? Porque ele é produtor do novo Kung Fu Boy, que o filho dele estrela. Estrela? Vai ser esse? Kung Fu Boy? Vai, já tá decidido como vai ser Kung Fu Boy. Ele é com o Jack Chan. É aquele negócio, né? Ô, oh, você me trata bem porque o filme é do meu pai, né, cara? Não era esse que tinham falado que ia ser um Karate Kid, um remake? Isso, sei lá, é uma espécie de remake do Karate Kid, só que já é Kung Fu Boy. Ué, ah, não, desculpa, é Kung Fu Kid. O Roland Emmerich falou que só volta se o amiguinho dele voltar. Eu espero que funcione, que tenha um novo ataque alienígena, que eles mais uma vez consigam derrotar uma civilização avançada com um vírus de computador passado no Windows. Eu espero isso. Era... Cara, isso foi foda, né, cara? Um vírus, né, um vírus de computador da Terra que infectou a tecnologia alienígena, né, cara? O tenso é que agora eles vão poder mandar por wireless, né? Então eles não vão nem poder... Ih, olha lá, estamos sendo invadidos. Manda por wireless e já... Vai mandar por Bluetooth, né, cara? Não, e o mais engraçado, eu lembro aquela explicaçãozinha, né, pra idiota. O que, que você está fazendo? Eu estou passando um resfriado para ele, né? Cara, provavelmente o Smith vai responder algum teste idiota no Twitter e aí vai mandar pra todos os followers de ETs, provavelmente. Ei, ET, eu fiz um teste que diz o quanto eu sou foda. Faça você também, entendeu? Ah, cara, eu achei que o filme, ele chega a ser tão absurdo que é divertido, né? Eu pelo menos achei isso. Eu sou contra em todo filme você desligar o cérebro. Mas assim, esse aí, você não pode ir com um senso crítico muito apurado, senão você realmente vai achar uma merda. Eu acho errado você desligar o cérebro, porque senão você vai ficar igual o Stephen Hawking sem inteligência. Cara, eu tenho que criar um alerta de humor negro. Chris Pine, o Capitão Kirk do último Star Trek, ele tá sendo cotado aí pra ser um dos agentes da CIA mais famosos, Jack Ryan, no prequel da série. Quem tava sendo cotado também pra esse novo filme, que ainda não tem nome, era o George Clooney, né? Mas já pode ser desconsiderado, porque pode ser desconsiderado. Porque ele é muito velho pra fazer um prequel, cara. Ele vai fazer um pré-historic quel, né? Os produtores... Cara, uma coisa engraçada desse filme, porque Jack Ryan, ele é o personagem principal de todas as obras do Tom Clancy. E esse prequel, ele não é baseado numa história do Tom Clancy, né? Mas voltando aí ao assunto, os produtores Lorenzo de Bonaventura, Harry Verdetti, que alguém já assistiu. Esse italiano de Penápolis é foda, né, cara? Harry Verdetti! Não, mas pra quem assistiu Bastardos Inglórios sabe o que é. E Mace Neufeld estão trabalhando em cima da... Tipo, esses dois caras estão trabalhando no roteiro ainda, né? Eu acho que ainda tá bem cedo, assim, pra cotar a galera, mas... Whatever. Ele tá sendo o quarto ator a encarnar Jack Ryan, né? O primeiro foi Alec Baldwin, em Caçado ao Outubro Vermelho, né? Que foi o primeiro livro do Tom Clancy. E é Alec Baldwin, não Alec Baldwin. Eu ia falar isso agora, tá? Alec Baldwin. imagem da notícia. E Harrison Ford em Jogos Patrióticos e Ben Affleck em A Soma de Todos os Medos, né, cara? Sendo que Harrison Ford ele fez também O Perigo Real Imediato. Quem quiser ver o Ben Affleck sem ser Ben Affleck, né, assiste A Soma de Todos os Medos. Né? É o único que ele conseguiu fazer alguma coisa diferente do que ele realmente faz, né? É, mas ele fica sério, né, cara? Só isso. Ele não fica com cara de bobo alegre, né? Que até no Demolidor ele fica com cara de bobo alegre. Mas você tem que Demolidor, entender, né, cara? Ele, assim, é legal quando ele tá de Demolidor, né? Acabou. E legal ia ser ali o Demolidor em São Paulo, né? Tomando vários chá na porta do metrô. Ia ser divertido. Cara, você tá o rei do humor negro hoje, filme de Deadpool ignorará X-Men Origins Wolverine. Graças a Deus, os produtores do filme Deadpool vão ignorar completamente todo o absurdo que foi feito na história do personagem Deadpool no filme da origem de Wolverine. Agora não é totalmente, né, cara? Porque o Ryan Reynolds continua. Mas, cara, ele é o que menos me incomoda. O que incomoda ele ter virado um baraka sem boca, sacou? Aqui não faz nenhum sentido, pô. Filme o bom personagem de Deadpool era um personagem muito legal nos quadrinhos. Porra, ele tem cara de hambúrguer, fala merda pra cacete, faz piadinhas nerdicas, e no filme do Wolverine ele começou assim, até a hora que ele virou aquele ser berrante que não faz sentido nenhum. Você falou em Almôndega, ele no final, que tava na sua cabeça, ele parecia o Almôndega do Aquatim. Ô, batatão! Bem, mas o que me revolta nessa notícia é o seguinte: se os filhos das putas vão ignorar tudo que foi feito no filme do X-Men Origins Wolverine, então por que que colocou o puto no filme? Pelo mesmo motivo que encheram o X-Men 3 com vários personagens, porque eles querem transformar todos os mutantes, já que tá tudo na mão da Fox, quer usar tudo isso pra trazer mais gente, mais atenção. Por que colocaram o Gambit no filme do Wolverine? Tinha algum motivo pro Gambit estar lá? Nenhum. Só pra lembrar dele, né, cara? O Gambit com sotaque sulista, né? E voando, né, cara? Porque pra subir no prédio lá. Cara, que foi que... Ah, muito ridículo. Eu achei forçado demais, sabe? Tudo bem. Vamos colocar o Deadpool, porque a gente pode fazer um filme com ele. Mas se você vai fazer uma origem, então tem uma mínima de coerência, né, cara? É, forçado foi, pô, o Gambit chegando de helicóptero pra salvar os X-Babies lá, né, cara? Que pariu, cara, que é absurdo. Pô. Total, cara. Nossa. E aquela participação especial do professor Xavier, que claramente o Patrick Stewart gravou aquilo dali no fundo azul, foi só inserido digitalmente. Você consegue perceber isso na hora da cena do helicóptero? Na verdade, gravaram só o fundo azul, cara. Já que falou sobre a produtora de Wolverine, agora o Gabe Hood, que dirigiu X-Men Origins Wolverine, diz que quer fazer um segundo filme. Vocês acham que teria futuro? Pô, cara, é aquilo que falaram. Mó galera gostou. Eu não, o mais próximo que eu tive de X-Men foi os filmes, né? A trilogia X-Men e o desenho dos anos 90. Nunca mais. Então esse filme do Wolverine, lógico, eu achei em suas partes um pouco ridículo quando o cara vai lá no banheiro e arranca fora aquela porcaria da pia, tipo, algumas coisas realmente não tinham porquê, sabe? Mas no geral eu gostei sim, cara. Eu acho que vale a pena, sim. Apesar de que o Oliver comentou sobre o filme dos X-Men 3 não ser X-Men, é um filme de ação. O filme do Wolverine, pra mim, é um filme de ação dos anos 80. Não tem cérebro, é só porradaria, o argumento não faz nenhum sentido, o roteiro é cheio de furos, mas é divertido. Exato. Você quer ver um exemplo disso? É você colocar o mesmo nível de produção de um X-Men Wolverine na novela Os Mutantes, vai dar uma puma, puta audiência. Então, em julho, né, a Paramount tinha anunciado que ia fazer um filme baseado no seriado Baywatch, né, que aqui no Brasil ficou conhecido como SOS Malibu, e já tinha até contratado um roteirista, o Jeremy Gerley, pra fazer o script do filme, que ia contar, que ia ser mais ou menos uma comédia no estilo do Locademia de Polícia, que ia ter dois caras meio atrapalhados que iam tentar assumir o posto salva-vidas lá na praia. O filme do Baywatch chama roteirista, o filme do Wolverine poderia fazer isso também, né? Daí, semana passada, né, o Function Fashion Week aconteceu nos Estados Unidos e a Pamela Anderson apareceu em um biquíni vermelho, bem ao estilo que ela usava quando ela participava do seriado dos anos 90, que ela fazia personagens CJ Parker. E então o pessoal da US Magazine aproveitou que ela estava com o maio vermelho e chegou a perguntar pra ela se ela por acaso teria interesse em fazer o papel dela de novo lá no filme do SOS Malibu. Meu, a mulher disparou na hora, cara. Ela falou, nunca, não vou fazer uma merda dessa, sabe? Que ela gostava muito do seriado e ela não gosta quando estraga uma coisa fazendo um filme dela. Eu sei uma pessoa que adoraria fazer esse filme. O David Hasselhoff lá. Qual que é o nome? Desculpa. David Hasselhoff. É, então, ele adoraria fazer o filme. Porque ele fez até o Salva-Vidas no filme do Bob Esponja, né? Brincadeira aquilo, né, cara? Cara, eu achei perfeita a participação dele. O peito dele quando abre, ou era bunda lá, sei lá, parecia dois bauru quadradinhos, sabe? Eu achei que a Pamela Anderson ia querer voltar pro filme, né? Eu fiquei sabendo que ela implantou duas boias novas. Eu chamaria Boing Watch, hein? Boing Watch! Cara, se tem duas coisas que eu quero fazer antes de morrer, é dançar aquela música nova da Beyoncé com cola preta. Puta que pariu, visão do inferno. E a outra é Se a Mulher Maravilha. Todo mundo tá podendo, por que eu não vou poder? É a mais nova aí que soltou, quer ser a Mulher Maravilha, é Eliza Dushku, né? A nossa Caroline Dollhouse. Pergunta se o Polar vai colocar o Pi no nome dela também. O Polar tá foda ultimamente. É. Eliza Dushku. Você podia fazer isso, né, Polar? Toda vez que falar Eliza Dushku, você enfia o Pi aí. Ou Summer Glau, né? A Eliza Dushku, ela deu uma entrevista à MTV e ela disse que adoraria fazer o papel da Mulher Maravilha e que ela adora os desafios. O pessoal só não sabe dizer se ela tá fazendo isso por quê. Porque Dollhouse, eu acredito de verdade que vai ter uma terceira temporada de só 13... Você acredita nisso, sim. Cara, então, não se sabe ainda se é por esse motivo, né, do término de Dollhouse e ela tá querendo expandir os seus horizontes profissionais. É, mas assim, uma pessoa que eu adoraria que fosse a Mulher Maravilha era a 13, hein? A 13. Olha aí, Sam Raimi quer voltar ao básico em Homem-Aranha 4. Ele foi entrevistado pela revista DVD e Blu-ray Review e ele disse aqui, ó, eu acho que termos tantos vilões no terceiro filme tirou o foco da experiência. Eu concordo com as críticas, ou seja, concordou, né, com a galera que reclamou que tiveram muitos vilões. É, que na verdade ele já tinha falado isso há muito tempo, né? Tanto que a exigência de muitos vilões não foi nem dele, foi da Fox e dos produtores que queriam que colocassem o Venom quando ele só queria colocar o Homem em areia, né? Tinha muito vilão, pouco herói e nenhuma história, né? Nenhuma, cara. É porque iria terminar, né, cara? Ia ser uma trilogia, então eles queriam colocar todo mundo logo pra aparecer geral, né? Você tá vendo, Sussi, o que o Oliver fez aí se chama poder de síntese, aprenda com o mestre. E notícia sobre Caça Fantasmas 3, né? O ser perguntado, deixa eu ver por quem... galera do Absolute Radio, que eu não tenho mínima ideia do que seja isso, entrevistou o Bill Murray a respeito da possível sequência da franquia dos anos 80, os Caça-Fantasmas. Bill Murray só declarou incertezas, né? Ele já declarou que não há história nenhuma, só um monte de papagaiada, falação, e apenas só conta como lista de desejos de alguém. Ele declarou aqui que até não haver um roteiro concreto aqui, ele não vai sair de casa nem se preocupar com isso daí. Isso daí tá marcando aí uma contradição no otimismo gerado, né, nas outras declarações. Isso é uma contradição, né, já que tempos atrás já davam notícias aí de que um roteiro já estava quase definido aí pelo Ivan Reitman, né, que é o diretor dos dois filmes originais da série. É, porque tanto o cara que fez o Ray, o Dan Aykroyd, quanto o Harry Hames, que tinha feito o Egon, estavam os dois só dando declaração de que tava, ia tudo bem, que eles já tinham uma ideia de que ia, já estavam quase tudo pronto o roteiro, falando sobre o que ia ser a história. Agora veio o cara aí e jogou um balde de água fria, né? Não, mas ele tem toda a razão. Porque quem que é o negão fortão lá? É o... Terry Crews? Não. Não, o negão fortão... Não, sério mesmo, quem que era? Winston. O Winston? Adianta, o cara, vou fazer Caça-Fantasmas 3 e ficar fazendo bico em Heroes, cara? É isso que eu ia falar agora, né? O negócio tá tão ruim que ele foi pra Heroes, cara. Você vê. E a gente falou tanto do beijinho lésbico da Claire, puta beijinho xoxo, viu? Pô, mas rendeu pra c******. caralho. Eu. Sabe a única foto que existe do beijo? É aquilo, pô. Não rola um fio de barba, não rola nada. Foi realmente broxante, eu fiquei com a mesma impressão. Né? É por isso que o Caça-Fantasmas 3 não vai pra frente. A gente começou falando deles e acabou em Heroes. Em Heroes, cara. Eu só gostei mesmo do primeiro filme, cara. Achei o primeiro bem legal. O segundo não me entusiasmou muito, não. Cara, eu gostei do segundo porque, basicamente, eu curtia muito o conceito do Caça-Fantasmas. Mas eu concordo, o primeiro filme era bom. O segundo foi uma forçação de barra, velho. O que foi a Estátua da Liberdade, ainda... sacou? Andando no meio de safoda. Um tênis Nike gigante, né, cara? É, porque isso foi, inclusive, o que o próprio Bill Murray falou. Ele falou que o primeiro foi bom, o segundo foi assim, deu, é passável, mas não é o que ele queria fazer. E ele falou que agora ele só vai sair de casa pra fazer um Caça-Fantasmas 3 se tiver um roteiro que preste, né? E eu acho que ele não tá errado. Tá errado ele não tá. Agora também não tá com essa moral toda pra ficar desprezando, não. O que é que ele tem feito de relevante ultimamente? Cara, eu acho que ele ligou o foda-se faz tempo, viu? É a minha opinião sobre o... Você olha na cara do cara nos filmes, é sempre a mesma coisa, velho. A última coisa que eu lembro dele foi de Panteras, né? Panteras e também do Space Jam, né? E, não, teve um outro filme que ele fez ele recentemente. Ele tava na Pantera Azul, era no Bosley na Bosley. Pantera Azul. Não, teve um outro filme... Vocês estão falando do Bill Murray, tá? É, isso. Teve um outro filme dele que ele era, tipo, um capitão num barco, caçador de tesouro, alguma coisa assim. Sim, que, cara, esse, que era, esse que era famoso aí, que falaram que era muito bom, mas eu nunca vi. Esse filme é aquele que tem o Seu Jorge, cara? Não é? É esse mesmo, é esse mesmo. Aí, é. Rapaz, eu queria ver esse filme foi uma loucura, né? Eu não vi, não. É, eu esqueci o nome do filme agora também, mas que, pô, tem que procurar isso no IMDb. Mas eu gosto do Bill Murray, eu curti os filmes dele. Agora, os últimos filmes dele são diferentes, é que tá, ele procura uma coisa diferente no roteiro, não é aquela coisa padrãozona. E na boa, ele tá meio derrubado pra fazer filme com as fantasmas. No máximo, ele vai fazer uma participação especial, porque não dá pra acreditar nesse cara hoje, correndo atrás de fantasma com um reator nuclear nas costas, como fizeram no primeiro filme. Não rola mais, pô. A não ser que ele seja um fantasma, né? É. O filme do Bill Murray é o Dia da Marmota, cara. Não existe melhor que esse. O filme lá chama A Vida Aquática com Steve Zissou. Isso, alguma coisa assim. Warner Bros. Oficializa a mudança de Lanterna Verde. A Warner Bros. Finalmente oficializou o que todo mundo já sabia, a produção de Lanterna Verde, filme que adaptará as histórias em quadrinhos do super-herói da DC. Aí, ó, tá deixando a Austrália. A situação econômica global, incluindo as variações de câmbio e custos em geral, forçaram a decisão, declarou o estúdio. Tranquilo, vamos pro Canadá. Aí vai virar Smallville, cara, de... Tá merda. Não, mas eles devem mudar realmente, ou pro Canadá, ou pro México, então, onde é que filmaram lá o Senhor dos Anéis? Nova Zelândia. Qualquer outro lugar que filmavam lá, Oliver? Praga. Em Praga. Vamos pra Tunísia fazer o novo Star Wars. Pô, pra quem não sabe, né, o Lanterna Verde, no caso o Hal Jordan, vai ser o Ryan Reynolds, o mesmo lá do Deadpool, né, e ele ganha o anel e se torna o herói do título aí, né? O diretor Martin Campbell trabalha em cima do roteiro, assinado por Mark Guggenheim, Greg Berlanti e Michael Green. Você sabe qual a diferença do Lanterna Verde para o Sus? É que o Lanterna Verde ganhou um anel, o Sus perdeu dele. Não. É aí que o senhor se engana, meu caro amigo. Eu ganhei um anel. Lá vem essa história. Essa piada sempre volta, né, cara? O Polar não tem jeito. Cara, e isso vem de um podcast em outra galáxia muito, muito tempo. O Jensen Ackles, o Dean Winchester da sensacional série Supernatural, fala sobre rumores de uma eventual participação no filme do Capitão América. Recentemente respondendo a alguns jornalistas e fãs, ele falou o seguinte: foi trazido à minha atenção que tais rumores estão na internet. Eu não recebi nenhuma ligação dos meus agentes, não recebi nenhum roteiro, nem conversei com ninguém sobre isso. Acho que isso tudo é apenas um rumor mesmo. Tenho certeza que algum ator famoso ficará com um papel. Ninguém vai tirar um cara do canal CW para dar a ele o papel do Capitão América. Eu acho que ele tá fazendo um mimimi foda. Agora, eu não sei se ele seria um bom Capitão América, porque o Capitão América já foi meio viadinho e o de Winchester é macho pra cacete. Qualquer pessoa que corre atrás de fantasmas com a espingarda que atira balas de sal tem que ser macho pra cacete. E como bem destacaram nos comentários, né, ele tem o estilão Han Solo, né, cara? Ele é muito canastrão, velho. Sabe quem ficaria um bom, que ao meu ver ficaria um bom Capitão América? O Matthew McConaughey. Matthew McConaughey. É, ele mesmo. Então, sabe por que eu não sei se pode ser ele ou não? Porque o próprio Thor não é um ator conhecido. Só o Hulk e o Homem de Ferro são. Mas, por exemplo, quem vai fazer o Thor, que é o Chris Hemsworth, que fez o pai do Capitão Kirk, ele não é um ator conhecido, né? Então pode ser que o Capitão América siga essa mesma linha. Faz sentido, inclusive, que eles peguem pessoas desconhecidas para ficar mais barato, né? Exato, então pode ser que esse rumor de que o Jensen Ackles vai ser contratado, sabe, eu acho que no fundo pode ter um fundo de verdade, sim. Não, os caras ficam falando aí de quem pode encarnar o Capitão América. Sabe qual que é a minha maior curiosidade? O que que eles vão fazer com a roupa, cara? Porque Capitão América, né, vamos, o nome já diz, ele carrega, né, ostenta no nome já a própria americanada, né, vamos dizer assim. E a roupa, cara, só funciona nos quadrinhos, né, cara? Vou te falar uma coisa. Se os caras querem ganhar dinheiro, entrega esse filme pro Tarantino e manda ele fazer um filme de época. Ele vai matar o Hitler, né, cara? Não, pelo Tarantino ele vai matar o Duende Verde, cara. Vai arrancar a cabeça dele no escudo, né? Olha, se eles escolheram um estilo de roupa mais parecido que foi utilizado no, na série Ultimates, talvez funcione, cara. Simplesmente vai ser uma roupa de soldado com detalhes em azul escuro, ou talvez apenas o capacete teria o símbolo, como chamar, as asas lá da águia. Eu não acho que eles vão fazer do jeito que é nos quadrinhos, porque não funcionaria no mundo real, não tinha como funcionar daquele jeito. É, se eles já fizeram isso com X-Men, né, cortaram todos os uniformes e botou todo mundo com um macacão preto, muito provavelmente eles vão colocar o Capitão América com um macacão azul aí e um capacetinho só. Eu tenho tatuado na minha mente aquela minissérie do Capitão América em tempos modernos, não sei se vocês chegaram. Quando você começou, achei que você ia dizer que tinha tatuado na bunda o Capitão América. Todo mundo pensou isso, cara. Todo mundo torceu em silêncio pra que fosse mentira, né, cara? Vocês chegaram a ver essa minissérie, cara? Sim, eu lembro. Era bizarro pra cacete aquilo ali. Nossa, cara, a moto tem um botãozinho que sai uma asa delta, cara. Tu aciona o botão lá, sai uma asa delta, não sei. Aí sim, deve sair da bunda do Capitão América, né, cara? Não tem outro lugar pra pôr. Televisão. E vamos aos destaques de televisão. Astros de Friends estrelam nova série. Dollhouse poderá ser cancelada. ABC aprova temporadas completas de 4 séries. Heroes, novidade no elenco e a morte de um personagem principal. Cara, a gente falou semana passada aí, ou retrasada, se eu não me engano, dos atores de Friends que estavam sumidos, né? Matt LeBlanc, o eterno Joey, ele vai estrelar aí uma comédia na TV. O seriado que ele vai fazer chama Episodes, é de TV paga, né? TV a cabo, no caso lá fora, que é um show do Showtime e da BBC. Eles têm um mod de seriado bem legal, que são seriados curtos, 13, 12 episódios, que, poxa, se der uma audiência legal, com certeza vai ser renovado. No seriado, o Matt LeBlanc, ele vai interpretar a si próprio, né? Ele vai ter aquela imagem de veterano de seriado de comédia, por causa de Friends, depois de Joey, e é isso. Agora, temos que esperar pra ver, ainda não há data de lançamento, mas provavelmente no final de 2009 começa a ser filmado. E continuando aí com, para os fãs de Friends, Matt Perry, o Chandler Bing, vai também estrelar um novo seriado, né? Assim, pelo que me recordo, o cara sempre fez boas séries, né? Depois ele fez aquele Estúdio 60. Ele fez sempre bons filmes e boas séries, todas elas sendo Chandler, né? Exatamente, mas, cara, não tem como mudar. O cara era fantástico, pelo menos é o que eu acho, eu não me incomodo. Nesse novo seriado aí, ele vai ser um gerente de um estádio esportivo de segunda divisão, né? Aí o cara faz 40 anos, começa a reavaliar a sua vida e tudo que tem pra fazer. É aquilo, vai ser um seriado de comédia baseado numa crise de 40 anos do Chandler. O seriado não tem nome, não tem informação sobre data, e é isso. Surgindo mais novidades, a gente conta pra vocês. Alguma coisa aí pra você? Que alguém quer falar? Seria um duelo fantástico, ele estrelando no mesmo filme com Ryan Reynolds, né, cara? Cara, não fala, vai que vão querer fazer, né? Ele poderia ser o vilão de Lanterna Verde, né? Perry como Sinestro, né, cara? Um ele solta uma piada infame, o outro vai e solta outra nula, né, cara? E no meio disso tudo, o Cigano Igor, com a mesma cara sempre. Cara, onde você tirou o Cigano Igor, doente? Ai, Cigano Igor. Vamos pra próxima. Pra quem gosta de Dollhouse, eu, por exemplo, gosto. Eu sei que eu viciei algumas pessoas. A assinatura do Polar, mano. Sacanagem. Chupa, Sussi. Não, o Polar tava animadíssimo esse dia, né? Pra quem não sabe do que a gente tá falando, é que na notícia do Jovem Nerd News, o Polar assinou a notícia como Chupa Suzy. Suzy é foda. Chupa Suzy. Tudo isso por quê? Isso explica bastante, né? tudo isso por quê? Porque a Fox, ela comprou aí na segunda temporada 3 episódios. Como já foi dito, não tá tendo bons índices de audiência. Stargate bateu já Dollhouse em índices de audiência. E Dollhouse, mesmo com o estivo da vida, não tá conseguindo alcançar, né? O Joss Whedon, que é o roteirista, diretor ou qualquer coisa assim da série, ele já disse que quer fechar o arco nesses últimos episódios e só vai deixar uma outra brecha para uma possível continuação. Pelo visto, eu tô mais crente que o próprio diretor da série aí, que Dollhouse vai continuar, né, cara? Você tá mais crente que o mundo inteiro, cara, porque você é a única pessoa no mundo que acredita que isso aí vai passar a segunda temporada. Sabe por quê? Porque eu gosto de Battlestar Galactica e tá todo mundo lá. É uma festa. A Summer Glau, ela deve ser arauto de alguma coisa ruim, né, cara? É o surfista prateado de quem, né, cara? eu acho, inclusive, que a partir de hoje, é a partir desse momento, sempre que a gente falar Summer Glau, tem que ter um pi no nome dela em algum momento, porque senão a gente pode ser prejudicado. Prejudicado por isso também, cara. Bem, a rede ABC anunciou a produção das temporadas completas de 4 de suas séries, né? São elas Cougar Town, The Middle, Modern Family e Flash Forward, que estrearam agora em setembro e outubro e já mostraram resultado suficiente para garantir as suas temporadas completas. 3 das séries confirmadas já são comédias de meia hora de duração, né? Que é Cougar Town, que tem a Courtney Cox, que interpreta a Jules. Tem o The Middle, que também tem uma mulher como personagem principal, que é a Patricia Heaton, que vive a Frank. E tem também a Modern Family, que explora a família moderna e deixou de ser composta por pai, mãe e 2 filhos e virou uma mistura de pessoas de relacionamentos anteriores e atuais. Para completar, tem Flash Forward, que todo mundo tá comentando que é o novo Lost da emissora, que conta até, inclusive, com o Sulu, do novo Star Trek. Cara, Flash Forward tá legal, assim, não esperava que... assisti o primeiro episódio, foi bom. Assisti o segundo, o final do segundo, eu achei fenomenal, assim, sabe? Pô, legal pra caramba, apesar da interpretação da filha do casal. Cougar Town, nada melhor que ver a Courtney Cox de calça em sutiã e decotões e seu Cox. Cara, The Middle e Modern Family, eu não sei porque os caras renovaram, eu não assisto. Esqueceu de te perguntar, né, cara? Os caras não me consultaram, cara. Novidade no elenco de Heroes, né? Pô, um personagem que tá desde o primeiro ano vai sair. Algumas pessoas acham que é o indiano lá, o Suresh, né? Eu não sei. O Suresh? Você vê como ele faz falta. É, ele não apareceu também, eu não... O cara sumiu. Final da temporada ele sumiu. É, algumas outras pessoas acham que é o Hiro, porque ele tá com tumor inoperável no cérebro por causa de viagem no tempo. Em vez do cara voltar uma última vez e falar pra o Hiro do passado, olha seu p... para de viajar no tempo, senão você vai morrer daqui a um tempo. Não, ele continua viajando no tempo pra ajudar as outras pessoas, mas é isso. É, a única coisa boa de Heroes mesmo foi o beijo lésbico, que não foi tudo isso. E já por que você tem a dizer sobre Heroes? E você não falou nada da notícia, né? Porque a novidade nada, é no elenco. Fala, cara, cara, eu não tenho nada pra falar sobre Heroes, cara. Eu não vejo essa bosta mesmo, eu parei na primeira temporada. Tenho aqui as outras temporadas pra ver e até hoje não tomei coragem. A sua mas ideia foi boa, né? Você parou, eles continuaram. Pois é. Então, Jabu, pra você eu tenho uma ótima notícia. Todd Eastwick, o cara que mais parece com o Beetlejuice no mundo, virá Eli, que faz parte do circo, que tá na trama nova aí das histórias do Heroes. Era tudo que eu precisava pra voltar a ver Heroes, olha aí, ó. Então, a partir de hoje, voe pelas linhas aéreas Torrents Aéreos Mini Nova. Se falar Beetlejuice agora no espelho, vai estar em Lost, né? Em Lost Heroes. O cara é o Beetlejuice, né? Ele é o... Como que chama o ator lá do Batman? Lá, esqueci o nome. Michael Keaton. O Michael Keaton sem maquiagem, cara. Sem maquiagem, cara. É muito bom, muito bom. Lembra um pouco, assim, bem, né? Mas lembra quase nada, na verdade. O Sawyer, não? De Lost. Oh! do lado de trás da foto, talvez. Não sei. No avesso, né? Não, cara. O pior é que se você for olhar de longe, assim, com a vista turva, acho que é até se o formato do rosto, cara. É. Ou a roupa, sei lá. Muito de longe, à noite, né? Uma cara assim, meio de filho da p***, entendeu? É. Ah, tá. Games. E vamos aos destaques de games. Activision remove vídeos de Kurt Cobain em Guitar Hero. E Nintendo anuncia um novo jogo de Pokémon para Wii. Game brutal de monstros, Splinter House, volta em 2010. Data de lançamento de Mass Effect 2 anunciado. Hideo Kojima quer novo Zone of Enders. E PS3 com 250GB de HD tem data e preço definido para os Estados Unidos. Então, Guizão, parece que a Vadia ganhou. Você viu só, cara? Deu, a certeza que tem chuchu com o juiz, né? Ah, certeza. Deu pra todo mundo, dá pra os caras, era de menos. Era de menos. É, cara, pra quem não sabe do que a gente tá falando, a Activision removeu os vídeos do Kurt Cobain e Guitar Hero. Eles foram mais drásticos, né? Eles poderiam ter colocado o bigode do Copal. Os caras removeram, velho. Mas pra quê, né, cara? Puta. Como você acha? Se isso denegrisse a imagem dele, ou tivesse alguma coisa... Eles não pagaram direito por isso? Não sei. Eu espero... Ó, quer ver? Foi alegado que, tipo, o Kurt Cobain tava cantando as músicas e tava violando os direitos de copyright, sabe? Ah. Eu acho que isso daí é só pra criar polêmica. Também acho, também. Bom, aí o que acontece, cara? Os caras vão lançar uma... Certeza, os caras vão lançar uma versão sem o cara e vão lançar uma versão sem querer aí, num rapid share da vida. É, não, com certeza. Mini nova, completa, tá ligado? Sabe o que? Porque a violação de copyright é porque, assim, o Kurt Cobain, ele só ia poder cantar as músicas antigas do Nirvana, né? E o que a galera faz? Bota o cara pra cantar, tipo, Love Songs, sabe? Umas músicas, tipo, bota o cara pra cantar Because I Got Heart, tá ligado? Ia ser engraçado. Não, mas é foda, cara, porque pra mim não tem nada demais, entendeu? E outra, tem as músicas dele de qualquer jeito no Guitar Hero, não tem? Tem. E assim, as duas músicas que mais ficaram engraçadas foi que colocaram ele pra cantar Amstein e a outra No Doubt. É essa, que prejuízo, não? É, nossa, meu Deus do céu, né? Tem um astro do... Eu acho que ela tem que pegar fogo direto das entranhas. É, tem cada uma. Eu joguei Crazy Train com Slash, mano. Qual o problema de jogar? problema, né? Because I got Haku. Imagina o Kurt Cobain cantando You and me, we used to be together. Acho besteira, cara. Acho besteira. E acho que o Bon Jovi só ficou do lado da Courtney Love. Uma porque tá comendo ela e outra porque ele não tá nessa pegada também. Ou porque ele não tem... Ele não tá em nenhum Guitar Hero, nenhum jogo, né? Tem, acho que uma... Acho que tem uma música, sim, do Bon Jovi, algum Guitar Hero. Bom, eu espero que ele morra também, direto das entranhas. Fatality. E a nossa amiga Nintendo, né, resolveu lançar mais um Pokémon aí, porque vende pra cacete, né, Sus? Nintendo ou não entendo, mas... Dessa vez pro Wii, né, quem sentiu saudade aí de um Pokémon pro Wii, eu acho que é bacana, porque o Wii tem uma plataforminha, né, que dá pra se divertir até. O jogo se chama PokéPark Wii Pikachu's Big Adventure. E no jogo, você controla o Pikachu numa espécie de parque temático, né, que tem um monte de Pokémon e tal, e você pode batalhar, você pode entrar em minigames de perguntas e respostas, quiz e outras coisinhas mais, e é só isso que você faz no jogo, cara. Ele é bem aquela diversão estilo Wii, né? Ele é bem divertidinho pra uma galera, pra você que não é um extreme gamer, né? Passa um tempinho... Pra você que usa mods. Pra você que não gosta de videogame. Mas é isso, ele é bem divertidinho até, ele funciona com o controle do Wii tranquilo, tem várias opções de movimento e tal, e ele vai ser lançado no Japão no dia 5 de dezembro. Bom, cara, eu não sei, depois do Pokémon Stadium, cara, eu não achei mais nada divertido de Pokémon. Na verdade, depois do Pokémon do Game Boy, eu não achei mais nada divertido pra Pokémon, não. E eu enjoei rápido do Game Boy, cara. É, duro, meu. Você tem que ter paciência pra jogar. Fatality. E para os fãs da série Splatterhouse, uma boa novidade. Em 2010, o jogo vai voltar aos consoles da última geração, para Xbox e PlayStation 3. E para quem não sabe, o que é Splatterhouse? E o Splatterhouse é um jogo da Splatterhouse. É um jogo da Namco Bandai. E assim, pelo que é descrito, ele é super violento, ele é super brutal, né? E esse novo jogo vai ser a trama seguinte: o estudante vai ter que salvar a namorada dele, e pra fazer isso, ele tem que se... Tipo, ele vira um monstro, tá ligado? E aí ele vai encontrando hordas de criaturas. Eu vi algumas coisas sobre esse jogo, sabe? Algumas imagens e tudo mais, mas cara, cel shader, né? Que é aquela textura meio esquisita, algumas coisas tem, e outras... Pô, tá bem esquisito ainda, sabe? Eu acho que precisa ter mais novidades pra afirmar, pra dizer se vai ser bom ou não. Esse jogo é de luta? Ou ele é de adventure? Cara, boa pergunta. Viu? Porque eu lembro de um jogo, cara, que eu tinha no Play. Não é que eu tinha, não. Eu alugava esse. É um jogo de luta, mas ele é muito violento, cara. Ele é muito sangrento. Todos os personagens são bizarros. Tem um que é um médico que luta com bisturi. Tem um que é um cara que tem uns spikes na cabeça. Uma mão de moto de serra circular, tá ligado? E todas as fases são dentro do manicômio. Dentro da onde? Do manicômio. Não do manicômio. É uma pena. Ia ser mais divertido que a gente lá. É dentro do manicômio, tá ligado? Do esgoto. Puta, o jogo é muito violento, cara. E os fatalities, né, entre aspas aí, meu, arrancava o cara. Tinha um que ele pulava, esse médico, ele pulava em cima do cara com bisturi, assim, dilacerava o cara inteiro, nas entranhas, assim, tá ligado? Eu acho que esse jogo é um adventure mesmo, Guizão. Acho que não é de luta, não. Bom, podia ser igual aquele que eu falei aí, meu, porque é muito louco. É, pareceu ser divertido. Bom, nossa, ele é muito legal. Quem ouve a gente aí sobre o nome desse jogo, tiver um vídeo no YouTube aí, dá um toque. Bom, o jogo não tem data de lançamento ainda, mas tá previsto pra 2010. 2010. Você vai comprar, Sus? Compro, que é latã. Fatality. Bom, e a Electronic Arts, que detém os direitos do Mass Effect, e anunciou a data de lançamento da guardada sequência do primeiro jogo, Mass Effect 2. E o jogo tem data de lançamento, Sus? Que dia que é? Cara, é um dia importante pra mim, sabe? No dia de lançamento, há 25 anos, nascia eu. Ainda bem que é importante, né? É importante, pô. Bom, o jogo tem data de lançamento de 26 de janeiro de 2010 nos Estados Unidos, e 3 dias depois ele chega na Europa, fazendo a alegria dos jogadores do velho mundo, né? Bom, ele tem uma lista de itens bônus, né, que vão ser distribuídos numa ocasião de pré-venda também e tal. E na GameStop, por exemplo, a pessoa que comprou antecipadamente a cópia do Mass Effect 2 vai ter acesso a 2 itens especiais, que é a Terminus Armor, que aumenta a velocidade de corrida e escudos pessoais e tal, e a M490 Blackstorm Heavy Weapon, que é uma Gravity Gun. É que é a La Half-Life, né? Isso, esquema maior Gravity Gun, altamente poderosa. Bom, a BioWare, né, prometeu que os bônus serão também distribuídos a outros revendedores do produto pelo mundo, e vai disponibilizar os itens aos jogadores de PC também. E vai lembrar que o Mass Effect 2 vai ter versão para Xbox 360 PC. Agora, você que é brasileiro e não desiste nunca, não, sério, não sonhe. Não vai sair pro Brasil. Desencane, cara. E mini nova não dá brinde. Não, não mesmo. Eu joguei Mass Effect, cara, só que meu computador não suportou todas as... Cara, eu importei tanto jogo pela Latam, que eu não sei se eu tenho Mass Effect 2. Deixa eu consultar aqui. Tem o Mass Effect 1? Tem o Mass Effect 1, cara. Olha só que beleza, é olha bom? Só. Eu não sei, eu não deve joguei. Deve ser, né? Nunca jogou? Nunca joguei. É aquilo. Ele tava lá, eu tava aqui, eu falei, ah, por que não, né? São os jogos on demand da TAM. Fatality. Bom, e o Hideo Kojima, né? O grande Hideo Kojima aí, muita gente talvez não conheça, mas quem gosta um pouquinho, pelo menos, de Metal Gear Solid, ou da franquia toda Metal Gear, vai conhecer o coitado. Kojima, ele deu uma entrevista pro PlayStation Blog, né? E além de falar muito sobre Metal Gear Solid e Peace Walker, afirmou que tem muita vontade de voltar à franquia Zone Enders. Você já jogou esse jogo? Não. É legal? Ah, é bacana, cara. É bacaninha. É pra qual console? Bom, eu sei que teve dois jogos pro PlayStation 2, né? Eu acho que eu joguei um só. Não lembro de ter jogado os dois, não. E depois desses dois jogos, cara, o jogo caiu em esquecimento, tá ligado? Apesar de ser um jogo bem bacana. Aí, segundo o próprio Kojima, ele disse que a sua equipe possui uma lista de futuros projetos e Zone Ender tá no topo dela. E significa que, mesmo que leve uns 5, 6 anos aí, o jogo vai acabar saindo pras prateleiras aí de quem gosta de videogame. Maneiro. Eu não posso falar muita coisa, porque realmente não conheço o PlayStation, então, nem Hideo Kojima, nem Metal Gear, então... Fatality. Mas, aproveitando falar de PlayStation, né, essa semana a Sony revelou um novo George Foreman Grill com HD de 250. É o George Foreman Grill, né? Não, é o George Foreman Grill Slim. É, George Foreman Grill Slim. Cara, porque de mini ele não tem nada, ele é huge também, cara, ele é bem grandão. Eu não cheguei a ver, cara, ainda. Não, então, ele é grande, ele vai chegar aí no mercado dia 3 de novembro, ele vai ser igual de 120 GB, né? Só que vai ter o HD de 250. O preço lá fora vai ser aí por volta dos $350, que pra consoles da nova geração acho que tá mais caro, né? É, o PlayStation ele costuma ser um pouco mais caro, né, cara, que esses concorrentes aí. Bom, aqui no Brasil, $350 vai dar o quê? R$800 aí, mais ou menos? É, R$800. Ah, desencana. E mais 100% da importação. Mais 100% do lucro, já era. Mais 100% da loja. Menos do cara que faz o frete, né? Menos de dois contos aí, você não vai comprar tão cedo esse jogo. Não. Sabe por quê? Porque se tem mais é que tomar no c... Olha que maldade. Ainda prefiro um Xbox. Ah, não fala assim, cara. Eu já tô em dúvida entre comprar um ou outro. Você ainda me fala uma dessa. Vamos trocar de notícia que eu fico triste. Fatality. Bom, e a SEGA, né, que desistiu de ser uma hard house, resolveu virar uma soft house, que parece que virou um sucesso depois disso, né, cara? Desencanou de fazer videogame e resolveu fazer jogo. E ela sabe, né, cara, o valor que tem os jogos da SEGA antigamente, né? E as musiquinhas que se usam, cara, nos jogos da SEGA, todo mundo conhece, todo mundo pesquisa pra ver se consegue baixar. E eles pegaram esse nicho de mercado aí, e eles próprios resolveram montar uma rádio online, cara, que chama Rádio SEGA. Na programação da rádio, tem músicas instrumentais dos jogos. E não são só as músicas MIDI, MP3 e os Waves que tinham os jogos, não, viu? O Master System, Mega Drive, Saturn e Dreamcast. Tem versões remixadas também, cara. Tipo, os caras fizeram um negócio completinho, tá ligado? Cara, uma coisa que é foda, se você vê o logo Rádio SEGA, o rádio é da Nintendo. Esse rádio me lembra o jogo do Yoshi. É, então, por quê? Porque a SEGA é da Nintendo, né, cara? Bom, mas se você ficou nostálgico aí, a gente vai pôr no post o link do rádio online, né, cara? E vale muito a pena, cara. Eu entrei pra dar uma conferida, meu. Tem umas músicas muito nostálgicas. Os caras têm até um top 10 de músicas mais ouvidas. Miscelânea. E vamos para os destaques de miscelânea. Teoria do hiperdrive pode ser testada no LHC. E Kindle é disponível para vendas em mais de 100 países. Michael Jackson pode ter escrito graphic novel a ser lançado em 2010. Guizão, de acordo com Franklin Felber, a teoria de motor de propulsão a hipervelocidade não tá tão longe assim, cara. A gente vai poder viajar entre as galáxias. É quase um Stargate. Quase um Star Wars, né, cara? Ou um Star Trek. Stargate pra você, né? Pra mim, Star Wars. Cara, a teoria, né, que foi posta à prova que no LHC, que é o Large Hadron Collider, né? Ele é o maior acelerador de partículas do mundo, com um diâmetro de 27 quilômetros, né? E era pra ele ter entrado já em funcionamento ano passado, mas, tipo, deu um erro nos ímãs e magnetizadores e, tipo, não foi seguro testar, né? A Terra ia viajar, né? Tá ligado? A Terra ia entrar em hipervelocidade e voar. Sabe o que eu acho engraçado? Eu tava vendo um documentário sobre o lançamento né? Sobre a inauguração desse LHC aí. Aí tem nego do mundo inteiro, né? Trabalhando nele. Aí tem um dos físicos lá que estão junto, mecânicos, não sei o que, que estão ajudando a programar. O que que acontece? Tem um que é brasileiro. Aí tava perguntando pro cara qual o maior perigo que eles iam ter que enfrentar. Aí o cara falou assim, ah, é o buraco negro, é não sei o que, tal, tal, tal. O cara falou assim, não, cara, você, meu, o maior perigo, na verdade, é justificar todo o dinheiro que gastou pra fazer esse negócio. E não funcionar, né, cara? Então... Já pensou? Nossa, ele foi super sábio no comentário. Não, por quê? Você me disse que faz, acho que foram 16 bilhões de dólares que foram gastos, não, uma coisa assim. Aí, meu, o cara gastou isso aí e deve não virar nada, entendeu? Quero ver o que que eles vão falar pros caras. Vira um corredor embaixo da terra de 27 quilômetros de diâmetro. Ok, né? Valeu, né? Obrigado. Okay, vamos encher ele d'água, né? Vamos, competição de submarina. Eu não tomo água gigante. Bom, e a Amazon, né? Quem não conhece ou nunca comprou nada pela Amazon americana aí, sabe que o seu maior produto de vendas ultimamente aí é o Kindle, né? Que é um aparelho de leitura digital. A partir do dia 19 de outubro desse ano, usuários de diversos países, entre eles o Brasil, vai poder adquirir o aparelho e ter acesso a um catálogo de mais ou menos 350 mil títulos à venda. Que absurdo, cara. Nossa, é muita coisa, né, meu? E segundo as informações do jornal O Globo, o aparelho contará com acesso de uma rede 3G e o preço do aparelho no Brasil deverá custar em média 585 dólares, que dá uns 1.030 reais aí por enquanto. Ah, tá vendo? Ó? É loucura. É o preço do PlayStation, cara. Eu tenho uma mensagem. Enfio o Kindle no... É então, velho. Um livro custa 30 conto e... Puta, é foda. E você vai ter que comprar esses livros ainda? Ah, não. Eu espero que eles enfiem esse livro no... Porque isso daí não vai durar tanto tempo pra justificar os mil reais, né? A não ser que seja fabricado pela Tectoy na Zona Franca de Manaus. Eu acho que se eu tivesse um preço bem mais acessível, aí eu acho que até vale a pena comprar ele, viu, cara? Porque é chato você ler no monitor do computador, hein? Isso aí você tá andando e tá lendo, é tranquilo. E junto com o lançamento do Kindle, o próprio jornal divulgou que passa a ser o primeiro jornal da América do Sul a oferecer uma versão para o leitor digital, cara. Assim como os demais jornais que oferecem versões, o Jornal do Rio de Janeiro oferece vendas exemplares avulsas e assinaturas. Ah, cara, eu... Sério, não vai vender aqui no Brasil. Ah, eu não sei. Mas, bom, pelo menos a Edioro, né, falando sobre os títulos em português, comunicou que em novembro todas as suas obras publicadas deverão ter uma versão eletrônica e outras editoras como Companhia das Letras, Record e Intrínseca mostraram interesse em lançar o material pro Kindle, né, cara? Bom, eu acho que é um nicho de mercado bacana, eu só acho que ele custa demais, né, cara? Ah, é bem carinho, né, velho? Eu acho que vale a pena até você comprar, mas é o que eu disse, se tivesse uma versão mais, sei lá, com uma entrada USB aí pra você... você colocar os PDF. E uma entrada SD pra você colocar uns jogos, né? E pronto, tem um PSP. É, um Java. Ah, não, com certeza. Acabou. Cara, eu não aposto nada nisso. Eu espero que ele pegue fogo no carregamento de... Oh, eu quero que tudo pegue fogo hoje, inclusive. Você vai rezar pra que ele pegue fogo? Vou. Quando tiver sendo entregue ainda, pra dar prejuízo. E o nosso querido falecido, nosso amigo Michael Jackson. Então, cara, o Michael Jackson tão dizendo por aí que ele escreveu uma graphic novel, né? E que vai ser lançada aí em 2010. É de cagar, né, velho? É de cair o cu da bunda, como diria o Polar. É de alisar o bico da teta, filho. Então, cara, hoje a gente tem a falida Virgin Comics, né? E o Michael Jackson havia sido convidado por ele pra desenvolver um roteiro pra uma HQ. E a história se chama Fated, né? Que é fadado, a tradução pro português. E ia contar a história da tentativa de suicídio de um astro pop. E mimimi, mimimi, mimimi, sabe? Tipo, tudo isso no mundo sobrenatural, né? Digamos que é o Hellblazer com o Michael Jackson, ao invés do Sting. É, e tipo, os desenhos iam ser do indiano, não sei o que, Suresh, que desenhou... Não, que... não é, não. Não é? É Mukesh. Mukesh. É o cara que desenha o Witchblade hoje, né? E que já tá pronto. É, tipo, vai ser lançado em julho do ano que vem, né? Agora tem que esperar pra ver se rola mesmo, né? Porque em julho do ano que vem, se eu não me engano, vai ser na Feira de Livro de Frankfurt, né? Fala que o rumor veio daí, né? Vai ser publicado pela americana, pela editora americana, a Villard. Puta, mas vai ser sobre o quê, né? Ah, eu vou cometer suicídio. Não vou. Vou cometer suicídio. Não vou. Aí vem um fantasma e fala, não, você não vai cometer. Essa noite você será visitado por três fantasmas. É, vai ser alguma coisa assim. Pô, cara, espera pra ver, porque tudo que o cara faz era sucesso enquanto ele era vivo ainda, né? Depois certeza. De morto, então é sucesso que ele tinha. Eu ainda prefiro a Britney. Será que ele escreveu um graphic novel pra ser lançado depois que ela morrer? Não sei, cara, mas eu queria que ela posasse em alguma revista masculina antes dela morrer. Ou pra mim, direto no meu quarto. Então esse aqui foi o 16º Nerdrops. Nós temos a aqui que agradecer a presença mais uma vez do Eduardo Salles Filho e do Michael. Valeu aí pelo convite, galera. Obrigadão aí. Ih, cara, como assim? Valeu? Só isso? E o Jabazinho não vai fazer? Ah, cara, a gente já fez lá no começo, né? Piratacast, deupau.com, confiram aí. Deve estar no post aí do Nerd Drops. Se o Polar não esquecer de novo, né? Exatamente. O Jaborzinho, né? É. E, cara, como é tradição do aniversariante, escolhe a música. Quem é aniversariante? Você. Você é aniversariante? Você. É tradição. Quem vem de convidado... Fevereiro, o dia 24 não chegou, mas a gente tá adiantando hoje. Então tá bom. Escolhe a música o quê? Do final? É, qualquer uma, do que você quiser. Sertanejo, axé. Bota um Julieta tá aí, pronto. Julieta tá me chamando, sei lá. Claro, beleza, cara. Então não deixe de mandar e-mails para nerdrops@gmail.com ou nerdrops@nerdrops.com ou .com.br. E até a próxima semana. Cruji, cruji, tchau. Olha aí, rapaziada. A Julieta tá me chamando. Vamos ver pra que é. Julieta tá me chamando. Julieta tá me chamando. Maria Preta escreveu na tabuleta: quem tiver dinheiro come, quem não tem toca bandeira. Julieta tá me chamando. Julieta tá me chamando. Eu vinha no caminho, encontrei um urubu. Pisei no rabo dele, ele mandou tomar cuidado. Julieta tá me chamando. Julieta tá me chamando. Atrás daquele morro moram dois caras batutas. Um é filho do Zé e o outro não é. Julieta tá me chamando. Julieta tá me chamando. Eu conheço uma menina que se chama Julieta. Ela tem o dedo fino de tanto tocar piano. Julieta tá me chamando. Julieta tá me chamando. O velho e a véia foram buscar água na bica. A véia escorregou e o velho passou lá perna. Julieta tá me chamando. Julieta tá me chamando. Cachorro quando late no buraco do tatu, sai espuma pela boca e chocolate pela orelha. Julieta tá me chamando. Julieta tá me chamando. Atrás daquele morro tem um pé de araçá. Toda vez que eu vou lá me dá vontade de cantar. Julieta tá me chamando. Julieta tá me chamando. Tava tomando banho, o telefone tocou. Enrolei-me na toalha e a toalha escorregou. Apareceu a Margarida, olê, olê, olá. Apareceu a Margarida, olê. Julieta tá me chamando. Julieta tá me chamando. Quando eu morrer, me enterro na cova funda. Se não vem um urubu pra comer a minha perna. Julieta tá me chamando. Julieta tá me chamando. Ô seu ferreiro, o senhor não acha que tá caro pra fazer um capacete pra cabeça do canário? Julieta tá me chamando. Julieta tá me chamando. Conheço uma menina que se chama Doroteia. Ela tá muito doente e ela tá com resfriado. Julieta tá me chamando. Julieta tá me chamando. Meu avião não cai, o meu barco não afunda. Menina, eu quero ver o balançar da sua saia. Julieta tá me chamando. Eu tenho uma prima que se chama Marilu. Ela tem as pernas abertas de tanto tomar café. Julieta tá me chamando. Julieta tá me chamando. Eu tenho um passarinho que se chama Papagaio. Ele tem uma pinta preta bem na ponta do nariz. Julieta tá me chamando. Julieta tá me chamando. Namoro uma garota que se chama Marieta. Ela tem uma saia curta que aparece a etiqueta. Julieta tá me chamando. Eu fiz esta música lá na beira de um rio. E quem não gostou? Graças a Deus. Ignorará? Essa não aparece na minha pauta, não. Por quê? Essa do Deadpool não tá na minha pauta, não. Repete. Aqui acaba no Jack Ryan. Peraí, vê se não vai atualizar aí. Repete a chamada aí, ou qual? É, repete que eu não tenho certeza se não saiu desse jeito que o Sus falou. Não. Ignorará. É, isso é foda. Eu pego os errinhos bobo de primeira, né? Tom Cruise dispensa dublês em... Tom Cruise dispensa dublês? Ah, Tom Cruise, vai dispensar a puta que te pariu, vai. Eu tava seguindo ele no Twitter, ele não voltou na gente, nem deu RT, eu... Cortou ele! Bloqueei ele. Bloqueei e deu um...